a chama já não brilha mais, Senhor. A chama se apagou, e sem ela o horizonte se afastou. A chama se apagou, oh meu Deus, pra onde ir? A chama se apagou, eu não vejo mais motivos, nem forças pra seguir. Ajuda-me, Senhor, oh meu Deus, o que faço? Pra onde vou? Guia os meus passos, ajuda-me, Senhor. Oh meu Deus, o que faço? Pra onde vou? Guia os meus passos, Senhor. É necessário muita fé e forças pra seguir. É preciso muito amor, então maninho, vai por mim. Seus parceiros já se foram, irmão, você tá nessa aí. Mano, é sério, abaixa as armas, meu maninho, e tente ser feliz. Oh meu Deus, o que faço? Pra onde vou? Guia os meus passos, ajuda-me, Senhor. Oh meu Deus, o que faço? Pra onde vou? Guia os meus passos, Senhor. Vai, mede aí, me mostra quanto vale. Quantos e quantos manos já se corromperam com as falsas amizades. É, tá vendo só como o diabo é sujo, né? Mas tô na fé, firme que nem rocha, seja o que Deus quiser. Pois é, assim que é, também já fui do mundo, ó. Já fui perdido, mas renasci de novo quando conheci a Cristo. Sei que é necessário fé pra caminhar na estrada da glória. Não se corromper, pra nós já é vitória. Glória, glória, pela paz, pelo amor. Glória, glória, só quem é, bate palma e grita, ho, ho. Vou caminhando na fé, eu sigo a trilha. Jesus é meu alicerce, dialeto, minha família. Família humilde que não teme e não se abala. Corre pelo certo com o dom da palavra. Entenda que é necessário você compreender. Contagem regressiva pra aquele que não crê. Ah, pague pra ver. Na mira do inimigo, o alvo é você. Só você que pode decidir. Vai por mim, retroceder jamais. De pé, firme na fé. E assim vou prosseguir. E assim vou prosseguir. Se joga, se entrega, abraça essa ideia, irmão. Enquanto é tempo, Jesus está voltando pra acabar com esse tormento. Dou glórias ao Senhor, sou luz e meia trevas. Um salve pros parceiros aqui da favela, que anda pelo certo e não se desespera. Os mano tão na rua com fome de leão. Se esquivar do crime, sai fora de dação. Dinheiro não é tudo, humildade prevalece. Felicidade em Cristo é o que nos fortalece. Oh meu Deus, o que faço? Pra onde vou? Guia os meus passos, ajuda-me, Senhor.